O delegado Luiz Rogério Sodré, operacional da 6ª SDP, falou à nossa equipe sobre o assalto ao carro forte em frente a uma agência bancária na Avenida JK, na tarde de segunda-feira. Confirmou o delegado que os criminosos fugiram mesmo para o Paraguai e que a comunidade tem uma função primordial nesta situação: a localização dos assaltantes que podem ter agido pela segunda vez em menos de 60 dias na fronteira. Veja o que diz o delegado à nossa equipe. 4 indivíduos armados, inclusive com fuzis, eles chegaram no local e, em princípio, eles abordaram um carro forte que estava ali na frente. Foram vários disparos, dispararam várias vezes ali. Chegaram a trocar tiro com os seguranças, com os agentes de segurança do carro forte. Abordaram um dos seguranças ali que estava com um malote. Esse malote foi levado. Não sabemos ainda o valor, não foi divulgado pelo banco o valor que se encontrava nesse malote. Houve duas pessoas feridas, dois vigilantes feridos. Em princípio foi repassado que seria sem gravidade. Um dos meliantes também ficou ferido, foi ferido na ação e foi levado pelos outros meliantes. Enfim, eles fugiram do local, provavelmente atravessaram o rio e passaram para o lado paraguaio, possivelmente. Mas, de qualquer forma, estamos nas ruas aí com todas as equipes, a Polícia Militar, a Guarda Municipal também, no intuito de prender esses indivíduos. Da fuga, os indivíduos fizeram uso daqueles espinhos usados para dar cobertura, né? Para impedir o avanço das viaturas. Até algumas delas foram bem danificadas. Né? Exatamente. Eles usaram um artefato, aquele tipo de artefato que fura o pneu dos carros, jogaram no chão. Miguelito. Exatamente. É bem isso aí, Miguelito. E de fato, houve várias viaturas danificadas, inclusive viaturas nossas. Ou seja, o indivíduo estava realmente preparado, tinha um plano e tinha uma rota de fuga. Nessa situação, o valor levado pertence ao banco, né? Exatamente, pertence ao banco, a empresa ali de segurança está fazendo só o transporte desse dinheiro, mas o valor pertence ao banco do Bradesco. Eles foram acompanhados à distância, a polícia agiu muito rápido, tanto a militar quanto a civil, inclusive foram policiais civis que chegaram à barranca a tempo de ver os indivíduos em fuga. Né? Houve ação rápida, né? Realmente nós estamos atentos em relação a esse tipo de crime, e a ação foi bem rápida por parte dos policiais nossos, mas infelizmente nós não obtivemos êxito em capturá-lo. Mas, de qualquer forma, nós vamos prosseguir nas investigações. Nós temos algumas informações em relação a esses indivíduos e nós estamos no encalço deles. Algumas informações davam conta de que podem ser os indivíduos que praticaram um assalto ao Sicredi, que voltaram a agir, e que eles estariam homiciados na região do Jardim Jupira, inclusive tocando terror na população, apavorando aquela população, os indivíduos de bem que fazem parte daquela comunidade. E esses indivíduos se calando fortalecem essa quadrilha, né, doutor? Claro. Nós temos várias informações a respeito desses indivíduos. Eu acho que a gente vai filtrando essas informações. Mas é importante, você tocou num ponto importante, a questão da informação. É muito importante que a população participe dessa investigação, repassando informações a respeito dessa quadrilha. Trata-se de indivíduos violentos que não medem consequências dos seus atos. Então é importante que as pessoas que tenham informações em relação a esses indivíduos repassem quanto antes para a Polícia Civil, através do 97, para que a gente possa prendê-los. Estimativa de quantos disparos foram efetuados pelos criminosos ali? É difícil estimar, Marcão, mas olha, eu imagino que foi 10, 20 disparos ali, porque a gente vê bastante. A gente, lógico, foi feito um trabalho pericial e depois a gente vai ter o número exato de tiros, mas foram vários disparos. Um horário de muito movimento, cerca de 1000 pessoas passando por hora ali naquela avenida, né? Exatamente. A gente não sabe como não atingiram pessoas que estavam passando ali pelo local. Graças a Deus, não. Houve os feridos que a gente tem a lamentar, que são os agentes de segurança aí, mas ao que consta não teria sido com gravidade, lógico que a gente vai verificar isso é melhor, mas em relação às pessoas que estavam passando, os transeuntes que passavam pelo local, não foi ferido, não houve pessoas feridas, apesar da grande movimentação que realmente há no local. E o carro apreendido pela Polícia Civil? Esse carro vai ser periciado, ele teria sido abandonado, aliás, foi abandonado pelos indivíduos, ali próximo à barranca do rio, e está sendo submetido à perícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.